Até um dia clarear, doidinho, doidinho pra te amar. Até um dia amanhecer, coladinho com você. Até um dia clarear, doidinho, doidinho pra te amar. Quando ela passa, ninguém fica parado. Tem sabor de pecado, seus lábios de mel. E teve a chance de ficar a seu lado. Conheceu o pecado, um pedaço do céu. Quando ela passa sacudindo a cidade, só felicidade invadindo a paixão. Essa menina tem o dom de fazer a galera ferver. Sacudir o verão. Até o dia clarear, doidinho, doidinho pra te amar. Até o dia amanhecer, coladinho com você. Até o dia clarear, doidinho, doidinho pra te amar. Cadê o barulho da galera assim? Até o dia clarear, doidinho, doidinho pra te amar. Galera lá em cima! Até o dia amanhecer, coladinho com você. Até o dia clarear, doidinho, doidinho pra te amar. Quando ela passar,